Alô? Afirmativo. Comprado ILF no motor no 186. 186, boa. Corre de Salvador, boa, 6740 da OS, continua aérea. Tá no localizador da 28. 6740, boa tarde, continua a aproximação, pista 28. O vento é calmo, ajuste 1018. Chame 5 milhas. Chamará 5 milhas, 6740, tá baixado e travado. Escola da 28, mantém pro até 2 mil pés, após curva esquerda. Gole, saída Gole, transição Gonza, controle 119.35, transponda 5174. Papel 917, papel 0310 para Campinas e outros que se encontram. Escola da 28, mantém pro até 2 mil pés, após curva esquerda, Gole, Gonza, saída 1935, controle 5174, transponda 0491. 4061 no correto, reporte para puxa acionar no 09. Tchau. 8001, desce, mantém 2 mil pés, livre LS 1017, 1017, ajuste. 2017, tá livre LS. Tá 8001. 119.353834, alternando 119.8. Muito obrigado. Alto Claros. Muito grato, muito grato. Valeu, gol 954, bom dia. 4, bom dia, autorizado táxi Alfa Índia para o 03. Alfa Índia 03, 954. Fala, falador, boa tarde, papagaio, aquilo que você quer. Meia é autorizado 3000, velocidade 2009. 3 mil pés para 200 nós de velocidade, está reduzindo. Positivo, tráfego que o precede 9 milhas, Airbus da TAM cruzando 3 mil em descida, velocidade inferior. Já reduzido. Pode ser, correto, confirme pessoas a bordo. 04? Para acionamento táxi, chame torre 118, é só meia dúzia aqui, tá? Direcionamento, chame para iniciar o táxi. Inicie o táxi e informe para ingresso pistão 7. Mike Papalima, confirma? Vento 200 graus, 5 nós, ajuste 1017, livre pouso, pista no 7, Bravo XA Foxtrot. Livre pouso, XA Foxtrot. Isso, assim o código 0107, está na radial 300 de Salvador, confirma. Isso, informe Paris, 1017, ajuste do altímetro, 500 pés, a CN 0107. Inicial táxi, informe para ingresso, pistão no 7, Vitor Bravo Mike. Mantenha a posição, aguarde, aquilo Quebec Serra. 1 no 8, decimal, meia, completa a final de LS, a chamada 18,5, tá 8,5. Tá. 8001, boa tarde, continua a aproximação, pista 28, ajuste 10 no 7017, vento 1, 80 graus com meia dúzia nós. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. 180 com meia dúzia, aguardando a pista livre, tá, 8001. 767, quanto tá livre, ó? 767, quanto dano? 40, autorizado táxi, direita, Índia, para o 04. Índia, para o 04, 767. Então, 3834, autorizado 2000 pés, velocidade 170 nós, reporte estabilizado, localizador 1017, ajuste. 2000 pés, reportado localizador, está 3834. Copiou a redução para 170 nós? Relativo, reduzindo para 170. Gente, tráfego 11 horas 8 milhas, velocidade reduzida, está 3834. Intensidade 5, clareza 4. American 980. American 980. To Recife, flight level 390, stand by. Level off, flight level 150. Mais. Completa final de LF Zulu, torre no 86, então 32 no 118.6, tenha um bom dia, bom trabalho. Igualmente. Tango Vitor, Bravo Mike, copiou a torre. Negativo, repita, por favor. E ali mantém pressão no 7, Vitor, Bravo Mike. Ali aí mantém o Vitor, Bravo Mike. Avexei Foxtrot, Solos 3-0, libera a esquerda, mantém a Quebec aguardando para reingressar a pista no 7. Para a esquerda, mantém a Quebec aguardando. Flight level 150, American 980. Lima, não recebo o código acionado 0107, informe posição. O Mike Papalima está acionado 0107, senhor, agora está 16 milhas de Salvador, mantendo a radial 3320. Boa tarde, eu estou 8001 no micrófono. 001, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette 10. Voador, destino suburbano ferroviário. Positivo, tá quente o Mike Papalima. Agora ainda está sobre o mar. Vai ingressar a rotatória em 3 minutos. Red Cop. Second 980, ready copy. 980, clear to Recife, flight level 150, via Golf 677. Airborne runway 10, at takeoff, maintain heading until 2000 feet. Turn right around the parking. Melin transition, control 119, decimal 35, squawk 5155. Tiro Quebec CA vai seguir o Bravo XA Fox e reportar alinhado, cabeceiro no 7. Vai seguir o reportar alinhado. To receive base flight level 150, Gulf 677, runway 10, after takeoff, runway heading to 2,000 feet and a right turn to Balaam, is that right? Around the battery, Melin transition. Okay, stand by. Vitória, nível conferindo, nível 105 para Vitória, guarda de copo. 4061, base para pushback, senhor. Aguardaram 4061. Solo 12 na décima nave. Vai livrar via Charlie na penúltima, 1219 a paz. Livrou a pista para. Gente, até a próxima decolagem, Bravo XA Fox. O 10 horas. Meia dúzia de milhas, deslocamento oeste, 500 pés, helicóptero da polícia. Positivo, o helicóptero da polícia está mantendo 500 pés, né? Positivo. Guardião 01 no controle. Está ciente acompanhando a informação da pista do tráfego. Positivo, o tráfego está a 1000 pés, próximo a Paripo, deslocamento para a rotatória. O guardião está ciente, está a 200 pés com o terreno, passando agora na BR para E24, sentido ao subúrbio ferroviário. Positivo, sendo observado. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Já está ingressando a Juliette. Já. 3216, autorizado táxi até o travesso do 612. Travesso do 612, até 3216. Salvador, boa tarde, eu estou 3234, na final da pista 28, mas pode checar. 3834, 180 graus, 8 nós, livre pouso, pista 28, ajuste 1017. Livre pouso, pista 28, está 3834. Quilo Quebec CA, decolado aos 36, controle 199, decimal 35, até o regresso. Back and start up. Already start at the gate, American 980. Vai se aproximando através do 612 até 3216. 3216 autorizado, táxi até a remota 13, então 3216. Remota 13, 216. By estimated 2 minutes, American 980. Okay, well, we will not start for 2 minutes, American 980. Juliette Alfa, antes da Golf chama na torre 118, decimal 612, aqui nega 10017. Autorizado táxi via 4, Juliette e Alfa, pode esperar chamar a torre, o 406. X4 libera. Bandeira Taxi Charlie, chama Solo 219. 219, na Charlie. Boa tarde. 5487. Salvador, 103174, gente da Papá, 270, parou na 60. Solo Guarulhos, Salvador, Webjet 6771, 340 Guarulhos. Pode cópia, 6771. Confirma? Pode cópia. Saída prevista, decolando 28, gentileza? Cada carro desse amigo de voo, 170, proadiciona ao cruzar 180, no controle Salvador, 1-1-9-35. Zero parou no 60. Então, 3174, acione a identificação desse, mantém nível de voo 050, chegada CARI, 1017, ao ajuste, 3174. Net para 050, identificou CARI 1017. O 4061, confirmar o táxi civil a Ponte Julião Trans. Horas 3 milhas, é o Vitor Bravo Mike, Papa Alfa 28, mantendo 1000 pés com velocidade inferior à sua. Aproximação cabeceira 17. Positivo, senhor. 180 graus, 1019, informe sobre a cabeceira, Mike Papa Lima. Chama na cabeceira, Mike Papa Lima. Pode entrar na nave da Azul, pode entrar no pátio, 3234. Aguardo, aguardo, 8, 7. 7, 0, 7. 07, 3834. América 980, clear to pushback and startup, walk right to taxi. American 980, clear to startup and pushback, we'll report ready for taxi. Da era 44, pronto, copo? 4.4. Da era 6544, autorizado, corrigindo, nível 105 para Vitória, correto, disponível, via Golf 677, decola da 28 com curva à esquerda, corredor axé, restrito 1.000 pés até o farol da barra, controle 119, decimal 35, transponda 5173. Era 6544, correto, reporte para acionamento táxi. Aproximamento já. Autorizado, reporte táxi. Pulso aéreo 44. 44. São Salvador, boa tarde. Objeto 6721, livrou, não se escuta. Objeto 6721, boa tarde. Autorizado táxi via Juliette para o 06. Minha dúvida. Juliette para o 06, objeto 6721. Web 6771, pronto, copy? 71, pronto. Web 6771, autorizado Guarulhos, nível 340, pelo Upper Whisk 50. Decola da 28 com curva esquerda, corrigindo. Decola da 28, mantém pro até 2000 pés. Após curva esquerda na saída Gole, após Eval, após Eudes. Controle 119.35, transponda 5167. Só um copeiro transponda, senhor. Pode repetir, por gentileza? Em um 5167, objeto 6771. Autorizado, 340 para Guarulhos, é poder 50, decola 28, mantém por até 2000, curva esquerda, agora levar o Eudes, 1935, 5167, 6771. Objeto 6771, correto, é ponto para o puxa acionar no 04. Catará. Farol, Clínica Black Sky. Bono 01, 8, acende a indicação. Desde o nível de Bono 5. Bono 5, Bono 5. Bono 5, Bono 5. Bono 5, Bono 5. Anteriormente informado, já cruza 1.500 pés em atenção. Cruzado táxi e hotel, reportará. Reportará no ponto de espera para o cruzamento da 10028. E aí, táxi e hotel, reportará para o cruzamento da 10028, 6544. Solo objeto 6771. 76771, autorizado para inspeccionar a parte de táxi. Positivo ainda, mais uns minutos para pushback e acionamento. Solicita nível 290 para Guarulhos. 290 será coordenado o objeto 6771. Obrigado. Imediato, 406. Informação de 24 com a informação Papá, cruzou 270 para 170. Posto Papá, 240, 300, para F1, 190. Dispatch runway 28 now, American 980. Pista 28. 4082, boa tarde, continua a aproximação, tráfego da companhia iniciando a rolagem na cabeceira 28. Aguarde pista livre, 200 graus, 10 mais, ajuste 1017. 10017, vazou 4082. Presidente, 924, gente da Papá. É, 771 no... 28 ou 300. 280. 3566, 2000 pés, livre LF. 2000 pés, livre LF, 3566, tá? 0 Guarulhos, 6771. 16544, cruzamento da 1028. Da área 44, autorizado cruzamento de imediato da pista 28110. Autorizado cruzamento da 1028, 1544. Alterna 1285, boa tarde. Condições usuais, aposto limite terminal, Vitor Bravo. Vamos parar o limite terminal, Vitor Bravo. Controle, boa tarde, Azul 4061. Azul 4061, submantém nível de voo 360 vigilante. Liberada a restrição. Liberada a restrição 360, 4061. Pode ir. Aí, chama na Gol. Para antes da Gol. Ok, antes da Gol. Agora. 082082, solo aos 48, livrando via taxiway Charlie, chama o solo, 121.9. Charlie, 121.9, 4082, boa. Aron Melim. Aron Melim, obrigado, chamaremos mais próximo aí do horário que está fora. Autorizado. Autorizado táxi Juliette para o 09. Juliette para o 09, 4782. Está autorizado no perfil da Star o procedimento LS para o TAN 3174. 3174 ainda não está autorizado em LS, aguarde a autorização do mesmo, desse não tem 3000. 7. Juliette, autorizado subida, nível de voo 340, inicial mesmo. Pega agora no centro Brasília, ONU 124, decimal 25, alterna 126, decimal 5447, bota. Canal Zero, confirm persons on board. Endurance and alternative. We have 108 passengers on board, and what was the second part? 600 autorizada a chegada a carga, retornada de voo 1970, 1970 pro Atlântico. Desce ao nível 200, proa da posição zona, está autorizada a chegada a carga. Cruzando o nível 240, alterna o controle de Salvador, 1.9, alemão 35. Mantém nível de voo 050, chegada a carga identifica. 050 identificou, na carga o voo no 949. É 3174, desse mantém a 2000 pés, redução 170 nós, aporte estabilizado, localizador livre LS. Autorizado 2000 pés, reduzindo para 200, reportará estabilizado, TAN 3174. TAN 3566, 2000 pés, livre LS, torre 1186. Torre agora 1186, obrigado 3566. Agora 16 milhas nordeste de Ideal, visão radar para sequenciamento na curva esquerda, proa norte, proa 360. Caso para comunicações, limite da proa, cruzamento da radial 240 do VOS Salvador, quando resta a navegação, proa da posição Jona, guarda chegada, carga para Salvador. Zero, apron 1, Juliet Alpha, before Gulf, 118.6 and 1017 Alcimina. Para 2000, sobre localizador, 1008. 1007, 1017. 17, obrigado. É mal, vou direto para Gai, quase 1 até o final. Até o farol da barra, restrita 1000 pés.